Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Borboleta não é ave, borboleta ave é, borboleta só é ave na cabeça da mulher. Borboleta não é ave, borboleta ave é, borboleta só é ave na cabeça da mulher. Borboleta, borboleta, de voar nunca se cansa, menina da perna fina, de socó tem semelhança. Borboleta não é. Borboleta, quando fores lá para as bandas do norte, da coruja minha sogra, leva o gênio de má sorte. Borboleta não é ave, borboleta ave é, borboleta só é ave na cabeça da mulher. Borboleta não é ave, borboleta ave é, borboleta só é ave na cabeça da mulher. Maroca, o teu gato é um bicho gaiato, é um bicho bonito, é um bicho bonito. Tu puxas maroca no rabo, mas olha o diabo, que rabo de gato não é pirulito, que rabo de gato não é pirulito. Maroca, o teu gato é um bicho gaiato, é um bicho bonito, é um bicho bonito. Tu puxas maroca no rabo, mas olha o diabo, que rabo de gato não é pirulito. Maroca, o teu ganso é um bicho até manso, que nunca estribucha, que nunca estribucha. Tu puxas maroca o pescoço, mas mesmo sem osso, pescoço de ganso não é puxa-puxa, pescoço de ganso não é puxa-puxa. Maroca, o teu ganso é um bicho até manso, eu nunca estribucha, que nunca estribucha. Tu puxas maroca o pescoço, mas mesmo sem osso, pescoço de ganso não é puxa-puxa. Comprei um bonde pra nós dois morar, comprei um trem pra nós dois viajar, mandei fazer um pierrot de novo, bem bonito pra nós dois brincar de carnaval. Decido eu passear, vi uns terrenos escrito a prestação. Arranjei um assim desse tamanho, e pra nós dois eu vou fazer um lindo arranha-chão. Você, Dedé, mulher marvada, gastei meu coração só com você. Dada, Dedé, Didi, Dodó, Dudu, dessas mulher, mas neste mundo eu não quero saber. Vem raiando por detrás do mar, e o meu amor só diz que vai me deixar. Vem raiando por detrás do mar, e o meu amor só diz que vai me deixar. Meu coração

Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Nunca mais há de sofrer. Tudo, tudo nele é carnaval. Carnaval até morrer. Boca de forno, forno. Tirando bolo, forno. Boca de forno, forno. Tirando bolo, forno. Senhor rei mandou dizer: vocês prestem atenção. Que será muito feliz, muito feliz. Você não acredita, eu não vou fazer questão. Fico, fico mesmo no Brasil. E você vai pro Japão. Maria, ó Maria, me responde. Maria, onde está a minha fantasia? Maria, oh Maria, me responde já. Maria, onde está a minha fantasia? A minha fantasia é uma coisa louca. De um lado ela é palhaço, de outro é arlequim. Metade é de seda e o resto é algodão. Não é rica nem pobre, mas serve pra mim. Maria, oh Maria, me responde. Minha fantasia é uma coisa louca. De um lado ela é palhaço, de outro é arlequim. Metade é de seda e o resto é algodão. Não é rica nem pobre, mas serve pra mim. Comecei meu carnaval sorrindo, com a alma e o coração cantando. Mas você maldosamente fez com que eu acabasse chorando. Demasiadamente confesso, por amor ao meu amor. Ó destino, como foste cruel, és o grande culpado da minha dor. Comecei meu carnaval sorrindo, com a alma e o coração cantando. Mas você maldosamente fez com que eu acabasse chorando. Ao mundo agora faço a minha promessa, hei de cumpri-la final. Aos pés do rei Momo eu juro que jamais sei de amar pelo carnaval. Vai queixar-se ao papai que a jardineira diz que nasceu em Paris. Todo mundo quer cair neste cordão. A dona Estela, a Florispel e o Salomão. Vamos começar de novo. We'll be right back.

Maior o sentir, mais intenso o prazer pela prática e desenvolvimento de nossa sensibilidade em nossa relação com nós próprios, com os demais seres humanos, com todos os objetos que nos atendem, com a natureza, com a vida. Questão de sensibilidade. Vira, vira, olha a virada, oh, vem cair no passo, moreninha do amor. Vira, vira, olha a virada, oh, vem cair no passo, moreninha do amor. Lá em casa todo mundo vira pó no carnaval, até mesmo a minha sogra se esparinha de pular. Olha a curva. Vira, vira, olha a virada, oh, vem cair no passo, moreninha do amor. Vira, vira, olha a virada, oh, vem cair no passo, moreninha do amor. Carnaval só tem 3 dias, vale a missão Salvador. Carnaval nasceu no céu, foi os anjos que inventou. Tira o cisco do olho, morena. Vira, vira, olha a virada, oh, vem caindo no passo, moreninha do amor. Vira, vira, olha a virada, oh, vem caindo no passo, moreninha do amor. Não respeito nem o cão, quando chega o carnaval, saio de casa no domingo, só nas cinzas vou rodar. VAVEVI. Vira, vira, olha a virada, oh, vem cair no passo, moreninha do amor. Vira, vira, olha a virada, oh, vem cair no passo, moreninha do amor. Coração, ocupa teu posto, elege um amor que tem no meu gosto. Preferes a monarquia e ao rei momo te escravizar, integralmente a princesa folia, em qualquer dos turnos terá que arrastar. Coração, ocupa teu posto, elege um amor e tem no meu gosto. Coração, ocupa teu posto, elege um amor e tem no meu gosto. Confesso francamente, parei, olhei, gostei, nem sei porquê. E agora escute o que venho lhe afirmar, já gosto loucamente de você. Pare, pare, escute, e gosto um bocadinho de mim. Pare, pare, escute, e goste, nem que seja um pedacinho assim. Não posso parar de tanto querer bem. Olhe, escute, nem sei como vai ser. Eu, você, você e eu, nós dois e mais ninguém. Que vida tão gostosa vamos ter. Música.

Portanto, essas músicas aqui que recebi um CD com a história do carnaval, com essas marchinhas antigas, na voz de Nelson Ferreira, um cantor que deve ter se dedicado a esse resgate histórico. Fica aqui o registro e, sem dúvida, também nos traz já um clima saudoso, um clima de passado, mas que também festeja, porque tanto ontem quanto hoje, o carnaval foi sempre momento de alegria. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. Tenho carinho da recordação. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Tenho um recadinho pra você, de Pierrot, Pierret e Colombina, dizendo que o frevo está na rua e estão esperando por você lá na esquina. Amiguinho, que fizeram com você, amiguinho, pra você estar triste assim? Se foi o seu amor que lhe deixou, não faz mal, chegou o carnaval. E toda essa tristeza, amiguinho, é por um amor que a você abandonou. Não chore por uma coisa tão banal, foi mais uma ilusão que o éter carregou. Olá, como vai você? Nunca mais lhe vi. Que fim levou? A última vez que falei com você foi na terça-feira do carnaval que passou. Olá, como vai você? Nunca mais me vi. Enfim, levou. A última vez que falei com você foi na terça-feira do carnaval que passou. Eu bem me lembro como se hoje fosse. Era de cor verde a sua fantasia, tão bonita como a esperança que em meu coração vive de você ser minha um dia. Olá, como vai você? Nunca mais me vi. Enfim, levou. A última vez que falei com você foi na terça-feira do carnaval que passou. Agora volta logo o carnaval. O seu ruído já domina o espaço. Vamos unir os nossos corações e de braços com a ilusão amar com frevo e com o passo. Questão de uma coisa é que traga essa sogra, a dona Fininha. Eu quero ver a velha se acabar, meter-se no grude e no chão de barriguinha. Faustina, corre aqui depressa, vem do Rio de Janeiro, agora a vez é tua. Faustina, corre aqui depressa, vem ver meu carnaval, o prêmio está na rua. Lá vem vassourinhas, pão duro, lá vem lenhadores, vem tudo rascando. Faustina, minha nega, olha a onda, cai logo no passo que eu já estou me acabando. Faustina, corre aqui depressa, vem do Rio de Janeiro, agora vem que é tua. Faustina, corre aqui depressa, vem ver meu carnaval, o prêmio está na rua. Vermelhos, os teus olhos tão tristonhos, como serpentinas multicores voaram os teus sonhos. Chora, palhaço, grande é a tua dor. Eu também estou triste, ó palhaço, onde morreu meu amor? Chorando como tu, meu palhaço. Assim de carnaval que mordeu minha ilusão. Chora, palhaço, Questão de sensibilidade, música clássica, música popular brasileira, jazz, música internacional, new age e música instrumental. We'll be right back. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. Quem foi que a roubou? Quem foi? Quem foi? Você vai responder o que o mundo anda a dizer. Foi, foi, foi, foi, foi o peixe, foi. Foi, foi, foi, foi, foi o peixe, foi. Ela saiu de casa e nunca mais voltou. Quem foi que a roubou? Quem foi? Quem foi? Você vai responder o que o mundo anda a dizer. Foi, foi, foi, foi, foi o peixe, foi. Foi, foi, foi, foi, foi o peixe, foi. O peixe foi, porém, vive tão feliz que às vezes fora d'água só põe o nariz. No entanto, eu estou vendo que desse jeito, coitado, está levando fama sem proveito. Ela saiu de casa e nunca mais voltou. Quem foi que a roubou? Quem foi? Quem foi? Você vai responder o que o mundo anda a dizer. Foi, foi, foi, foi, foi o peixe, foi. Foi, foi, foi, foi, foi o peixe, foi. O peixe foi, porém, vive tão feliz que às vezes fora d'água só põe o nariz. No entanto, eu estou vendo que desse jeito, coitado, está levando fama sem proveito. Do caruá, ah, eu quero ver como é. É muito fácil, menina, nada tem de encrencado, é só na ponta do pé, do pé, do pé, do pé. No passo do caruá, ah, eu quero ver como é. É muito fácil, menina, nada tem de encrencado, é só na ponta do pé. Repare bem que não tem nada de cabote, nem pipoca e minueto, nem quadrilha, nem lanceiro, opa, decadre, pois é. Pra dançar o passo do caruá, passo mexido no corpinho, entrançado no pé. Passo mexido no corpinho, entrançado no pé. Sim, senhor, muito bem, no passo do caruá. Tua fantasia traduz a tua dor. Me errou. Onde está teu amor? O veludo negro da tua fantasia traduz a tua dor. Basta de tanto sofrer, basta de tanto chorar. Sorri, sorri, sorri, porque afinal a vida não é mais que um carnaval. Me errou, onde está teu amor? O veludo negro da tua fantasia traduz a tua dor. Sai! O coelho sai, não sai, não sai, não sai, não sai, não. Segura o coelho, segura o coelho, segura o coelho, que esse coelho é ladrão. O coelho sai, não sai, o coelho sai, não sai, não sai, não sai, não sai, não. Segura o coelho, segura o coelho, segura o coelho, que esse coelho é ladrão. Brincando de coelho sai, na minha vida você entrou. Brincando de coelho sai, meu coração você roubou. O coelho sai, não sai, o coelho sai, não sai, não sai, não sai, não sai, não. Segura o coelho, segura o coelho, segura o coelho. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Deixando.